conversamos agora com Cristina Brito, ela que é diretora da área de relações externas do CIERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, também participando deste evento aqui na UERJ, em homenagem ao centenário de Chico Xavier. Cristina, na sua opinião, qual a importância de atividades como essa, no caso, que de alguma forma, né, aproximam a religião, aproximam o espiritismo do meio acadêmico? Qual é a importância disso para você e qual a importância de um evento como esse celebrar o centenário de Chico Xavier, alguém que, digamos, né, a gente sabe, passou longe desse meio acadêmico, mas que está sendo lembrado inclusive aqui também. Querido Marcos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a universidade abrindo as portas para o espiritismo entrando na universidade para trazer a sua contribuição, e isso que a área de relações externas procura fazer, né? Levar o espiritismo para fora dos arraiais espiritistas, porque nós temos muito que contribuir para a produção acadêmica, para as reflexões sociais, para que quando sair da universidade, esse conjunto de profissionais que estão se formando, né, de jovens, que todas essas reflexões se revertam em prol desta mesma sociedade. E nós, com certeza, temos muito a contribuir. A presença de Chico Xavier abre portas. As pessoas querem ouvir. E este é um momento muito especial, esse é um ano muito especial, de aproveitarmos essas oportunidades benditas do centenário de Chico para estarmos falando sobre Chico e sobre tudo que a doutrina espírita puder trazer, e nós sabemos o quanto, de luzes para somar nas ações sociais tão importantes para melhorar a nossa sociedade. Com certeza. Agora, você mediou, né, a mesa redonda a respeito do tema Espiritismo e o Direito sobre a Vida e a Morte. O que de novo a gente pode divulgar que tenha sido apresentado, debatido neste ponto, né, nesta plenária aqui? Olha, o que fica sempre muito claro é que dentro da universidade, falar sobre a questão da vida, preservação da vida, é uma questão que incomoda, né? O meio acadêmico não é um meio que gosta desse assunto no sentido de lutarmos contra o aborto, lutarmos contra a eutanásia, já que a bandeira da ciência materialista, né, ainda prega exatamente os conceitos contrários. Por isso, mais uma vez, é importante a gente estar aqui, trazendo contrapontos, né? Por quê? Porque a ciência já está provando tantos pontos, já desde Charles Richer, quantos estudos, não só dentro do meio espírita, mas a física quântica, que está abrindo as portas para a matéria mais sutil. Então vai chegar um determinado momento que a gente não vai mais poder fingir que isso não está acontecendo. Mas, por enquanto, a ciência materialista ainda tem campo. Então nós sentimos, por exemplo, falamos aqui da questão do aborto nessa mesa redonda, e as perguntas que vieram são perguntas refratárias, né, refratárias à defesa da vida, né, ainda são muito confrontantes. A gente tem que ter paciência e buscar e continuar o trabalho de levar esclarecimento. Essa é a parte que nos cabe.